Silêncio, quando possível, proa de Piteve lá na frente. Voe Leda. Obrigado, Leda, o cinema 305, valeu. Força zero. Autorizado ILS. Portaram mais um 2580 da Força Aérea, entendeu que está autorizado ILS. Descendo para 2000 pés. Descendo para 2000 pés, obrigado. Solo Salvador, boa tarde, Oxenero 6213, Galeão, nível 380 para cópia. Boa tarde, Oxenero 6213, Galeão, nível 380 autorizado, aerovia Uberwhisky 50 até Bidev, Bravo India Delta Eco Victor, após Upper November 857 até Porto Seguro, após Upper Zulu no meio até Gruf, Golf Romeo Uniforme Fox Fox, após Upper Zulu 14 até Toquim, Tango Oscar Kilo India Mike, decola da 10 com curva direita na subida da El, após Leda, após Bidev, aciona 5113, controle 119 decimal 8, Xander 6213. 6213 autorizado, 380 Galeão, via Upper Whisky 50 Bidev, Upper November 857 Porto Seguro, Upper Zulu 16 Gruf, Upper Zulu 14 para Toquim, decola da 10 da El, transição Leda, após Bidev. 5113 transponder e controle 19.8. Correto, Xander 6213, chame pronto para o pushback. Acabar. Vitor India Juliette, frequência livre. Vitor India Juliette, frequência livre. Gente, Mike Eco Delta, reporte através de Pituaçu. Kilo Zulu, decolado aos 34, controle 1 no 98, bom voo. 98, tá bom. Mais Kilo Zulu. Luiz Kilo Zulu, prossiga. Zulu, da sala das 17 para Sauru Laranja, apresente a passar o travão de Tapuã, ele está procedido direto Sauru. Direto, meu pés? 2500, autorizado. Autorizado, 2500, papel. Confere. Whisky Zulu autorizado 2500. Taxi 2500. Xenã 6315, chame Recife 251. Entendeu? Recife 251, Xenã 6315, confia. Afirmativo. Vai. Papatango, Índia, Mike, Alfa, prossiga. Autorizado, atenção 035, coordenação com tráfego local. Jamaica Alfa, autorizado 035, em coordenação com o tráfego local. Rapaz. Ótima torre, foi 035, 18? 18-6. Foi 035, 18. Pousada 2580, livre pouso no zero, vento 090 graus, no 8 mais. Livre pouso na 10, pousada 2580. Salvador, boa tarde, o Azul 4065, tá ciente da Romeu, autorização para Campinas. Boa tarde, Azul 4065, Campinas 340, autorizado, Zulu 16 até Belo Horizonte, Bravo até o Zulu, apoio direto Zanete, Zulu Alfa, November Eco Tango, apoio direto Pirassununga, Papai Indio Romeu, após Mendes, Mike Eco, November, Delta Sierra Mendes, Roda 10, curva direita na subida da El, após Leda, após Bridge, Bravo Romeu Índia, Delta Eco Bridge, onde após intercepta o eixo de aerovia. Aciona 5143 no transponder, controle 119.8. Está autorizado 4065 a Campinas no 340. Decola da 10, primeira curva à direita na saída da EL, após bridge para interceptar peso 16. Belo Horizonte Zanetti, Piracionunga Mendes. Em Salvador 198, aciona 5143, cotejou 4065, chamará para push e acionamento. Só a subida da EL após Leda e após bridge, ok? Opa, sim, se não havia copiado então. Sai na da EL, Leda e aí então bridge. Firma agora correta, 4065, chama e pronto, pushback. Chamará, grato. Sim, Mativo, informa que não temos tráfego agora em aproximação para 10, ok? Informo que não há tráfego para informação para 10. O vento 100 graus com 18 nós. Controle Salvador, boa tarde. Com 1648. 48, boa tarde, a sua identificação, desça para 3 mil pés, chegada a Mari. 3 mil na Mari, voo 1648. Autorizado. Macaco Delta livre pouso no 7, vento 090 graus, 1199. A seu critério. Obrigado. Boa tarde, Clita Betzer, informação. É, Romeu, prossiga. Clica Back Serra, Morro de São Paulo, no meu pés autorizado, da 17 direita, corredor Axé após caixa prego, aciona 0123, um transponder, controle 119, decimal 8, torre 1186. Serra, informa pessoas a bordo. 208 bem, então acionamento táxi decolagem, informe POB, ajuste 10111, bom voo e boa tarde, Quilo Cabete Serra. Quilo Cabete Serra, livre acionamento, chame para táxi. Equeco Delta, solos 46, frequência livre estacionada, boa tarde. No meu pés, Morro de São Paulo autorizado, direita, corredor Axé, após caixa prego, aciona 0153, controle 199.8, 218.6. MPLB, informa para a torre. 02 a bordo, ciente, estou indo no 86, acionamento táxi decolagem, ajuste no 011. Bom voo e boa tarde, aqui do Romeu Oscar. Diversionamento chame táxi, quilo Romeu Oscar. Romeu Oscar, ajuste no 011, reporte ingresso no 7. Ali manteu no 7, quilo Romeu Oscar. Quilo Quebec Serra, ajuste no 011, reporte ingresso no 7. Contagona ingresso no 7. Salvador, força aérea 250. Força aérea 250, prossiga. 2580 com IFR para filial, autorização de trânsito. 1219 para autorização. 1219. Autorizado ILS. 2000 autorizado ILS, voo 164. Observa, mantenha a posição. IFR para Ilhéus, autorização de tráfego. 250, informação. Já ouvi, não. Ou meu, confirmando o nível 240. Romeu Oscar, livre decolagem no 7, vento no 00 graus, 1 no 8, nós. Solo Salvador, o Ocean é 6213, no gate 06. Puxa para estacionamento. Solo Salvador, Oceana 6213. Quilo cabeça Lima e mantenha no 7. Quilo cabeça cheque rádio, por gentileza, eu informo Clareza 1. Negativo, não recebi. Quilo Quebec Serra, cheque equipamento. Clareza 2, ok? Cheque ainda, tá muito chiado. Quilo Romeu Oscar, decolar 251, no controle 1998, bom voo. 198, obrigado, Romeu Oscar. Salvador, Oxana 6213. Oceana 6213, o Solo está solicitando que o senhor faça uma nova chamada, já tentamos trocar aqui o equipamento. Ok, mudou a frequência, 1219 ou mudou? 1219 permanece. Ok. Oh, boa tarde, Oceana 6213, gate 06, puxa back acionamento. Boa tarde, Oceana 6213, está autorizado, chame táxi no 612. Reportar a táxi. Força aérea 2580 na escuta do Solo. 4 para 4. Força aérea 2580, Ilhéus, autorizado, nível 240, aerovia Golf 677, decola da 10 com curva direita na subida da El, após Leda, após Ilhéus. Aciona 5130, frequência do controle 119.8, força aérea 2580. Aquela possibilidade de aprovar armas rotatórias da presente? Autorizado. Pode ser rotatória, Michael. Controle 198. Daí o após direto Ilhéus, força aérea 2580, chame pronto, já está pronto para acionamento? Mais 10 minutos, está livre, chame táxi, força aérea 2580, confirmando a subida da Euleda e após Ilhéus. Ok, da Euleda e Ilhéus, chamada para o táxi, força aérea 2580. Kilo Quebec Sierra, decolar 252, controle 1998, mantendo o corredor axé, ok? 198 no axé, Quebec Sierra. Controle Salvador, Kilo Quebec Sierra, decolar na pista. Prossiga Kilo Quebec Sierra. Decolou na pista, corredor axé. 1000 pés, corredor axé. Quebec Sierra. Quem é que é Alfa já avisou Alfa a Una 7? Quem é que é Alfa Torre 18-6? 18-6, até mais tarde. Que Alfa, muito boa tarde, avisou Alfa Una 7. Boa tarde, Índia Mike Alfa, reporte final de 2 milhas Una 7, está livre em cortar. Tá, falando em cortar, repassaremos 2 milhas fora. Para o táxi, Oceana 6213, POB 79, autonomia de 4 horas, alterna Guarulhos. Táxi via Juliette Alfa, ponte esperada 10, torre 186, ajuste 10111. Bom voo, boa tarde, excelente 2012, Oceana 6213. Ok, excelente, obrigado, bom ano novo para vocês também. Confirmando só a alternativa é Confins. Excelente, Confins. Salvador, boa tarde, Oceana 6213, próxima ponte, espera pronto. Oceana 6213, Oceana 6213, tem condições de decolagem imediata? Positivo. A linha decolagem imediata, o vento 080 graus no 9 nós, Oceana 6213. Índia Mike Alpha, livre pouso no 7, vento 080 graus no 9 nós. Livre pouso no 7, Mike Alpha, confirmando a intensidade do vento? 19 nós. Autorizado. Boa. Torre de Salvador, boa tarde, gol 1648. Boa tarde, gol 1648. Continue a aproximação, aguarde a pista livre. Afirmativo, passando externo já baixando o travador. De November Alpha, Cosmo Índia, Mike Alpha, no solo 58, backtrack. Repórter livre. Gol no 648, tem livre pouso, pista 10, o vento 080 graus com 17 nós. Ok, 80 com 17, com 1648. Livre pouso. Afirmativa, já está na frequência livre. Oceana 6213, 058 decola, 1098 o controle, bom voo. 98, obrigado, bom dia. Controle, boa tarde, Oceana 6213. Guarde na escuta. O meu Fox Lima, Sana, código 0211. Atento condições visuais. Reporte farol da barra. Ajuste em Salvador no 011. Sabe, é o 380, vigilante. 380, obrigado. Passarão. Oxford Lima, prossiga. Salvador, não escuta. Ok, peço ao Quebec Serra para seguir na coordenação. Ficar atento ao Romeu Oscar da esquerda dele, 1000 pés acima. Uno 648 no solo 00. Livre direito, chama o solo 219. 219, 648.